tempo, o abismo interior. Queria viver na roça pra fugir desse terror. Corrida dos ratos tá fudendo meu humor. Na minha cabeça ideias que me tornam pecador. Comeria uma mina puta que é tricolor. Pele preta, unha branca e chana rosa com sabor. O caminho da luxúria é muito encantador. Não aumente o tom da voz ao falar com o imperador. Quando for falar meu nome, lave a boca, por favor. Homenagem com a vida e a morte, eu vou sem pudor. Tu não vai me entender, nem com o investigador. Mataria o Bolsonaro com skin de pescador. Tô buscando um inimigo justo, tipo predador. O meu ódio tá cheio de fome, ele é devorador. Vai falar meu nome, então fale que sou fumador. Pesadelo não vai parar mesmo com despertador. Fora do eixo depois que vê a notícia. Mais uma vez caído na lama, ele olha os erros da vida. Prefiro a Marvel, mas eu e meus manos formamos a liga. Liga dos campeões, bola na trave não ganha partida. Homem-Aranha não seria amigo dos nóis que tem no meu bairro. Temos algo em comum, não fudemos com o fogo largado. Colo na goma de um mano meu que agora vive na praia. Comemos cogumelo e não entendemos que é real de fato. Eu venderia minha vida pra comprar flores pra minha rainha. Mataria o cavalo perto da torre fora da casinha. Tenho a ajuda do rei, mesmo sendo um peão sou zica. O bispo peida na tanga, mesmo minha faca tando na bainha. Jogo da vida, não tenho dinheiro, mas carrego muita atitude. Quero rachixe, mesmo que seja só uma bolinha de gude. Carburei ervas que carregam THC e geram fenol. Muito esforço e trabalho duro será minha maior virtude. Alienígenas olham pra terra com medo da humanidade. Sabem que caso eles venham, vão sentir toda a nossa maldade. Alienígenas olham pra terra com medo da humanidade. Sabem que caso eles venham, vão sentir toda a nossa maldade. Alienígenas olham pra terra com medo da humanidade. Sabem que caso eles venham, vão sentir toda a nossa maldade. Alienígenas olham pra terra com medo da humanidade. A maldade de um humano invejoso não me afeta. É que a ideia dele é perder tempo só falando merda. Eu tô querendo adiantar meu lado e pôr papo. Manos vão pro baile igual uma alcateia. Carburei uma erva, eu não dei papo pra comédia. A diferença entre nós não cabe numa régua. Ajudaria que Jesus viveu é bem moderna. A verdade é que não merecemos essa terra. Tu quer ser o rei do drill igual Pop Smoke? Tu quer ter uma moto nova igual do Jassi? Tu quer usar drogas fortes igual Lil Peep? Tu não lembra que o final sempre é triste? Com The Doors fez eu entender a vida. Agora eu vejo que a simplicidade gera alegria. Alergia à droga de tonto humano, bala é. Cheira a pó e bafa lolô, é combustível pra vadia. A maldade de um humano invejoso não me afeta. É que a ideia dele é perder tempo só falando merda. Eu tô querendo adiantar meu lado e pouco papo. Manos vão pro baile igual uma alcateia. Carburei uma erva, eu não dei papo pra comédia. Diferença entre nós não cabe numa régua. Ajudaria que Jesus viveu é bem moderna. A verdade é que não merecemos essa terra. Tu quer ser o rei do drill igual Pop Smoke? Tu quer ter uma moto nova igual do Jassi? Tu quer usar drogas fortes igual Lil Peep? Tu não lembra que o final sempre é triste? Leon Tech com The Doors fez eu entender a vida. Agora eu vejo que a simplicidade gera alegria. Alergia à droga de tonto humano, bala é. Cheira a boiba, fala lá, é combustível.